quando nós passamos, para a gente poder tornar, quando nós passamos dessa visão mais, talvez mais cartesiana, você vai pateando o nosso ser, corpo, mente, a psique, a energia, a vitalidade, a disposição. Quando a gente fatia já elementos mais resumidos, como o próprio cérebro, as funções, vai dando a impressão de que é tudo muito separado. Eles estão assim, desagrupados, estão às vezes soltos. Já no yoga, essa visão ela é uma visão de integração entre todos esses elementos. Então, a minha respiração ela está ligada com o movimento dos neurotransmissores. Meu pensamento está ligado ao movimento das mãos. Um desejo, ele está sendo influenciado, às vezes, pelo ambiente. Então, tudo tem uma relação, tudo tem uma integração. E tem, ao mesmo tempo, um equilíbrio. Não é aquela ideia de que é junto e misturado, uma coisa assim. Uma coisa que está tudo junto, tudo misturado. Né? Não. Embora tenhamos tudo uma inter-relação, né? Tanto de nível do nosso ser, do nosso estado de ser, com aquilo que constitui o nosso ser, como também uma relação com os demais, o ambiente, o meio, né, as pessoas, os parceiros, né, com toda a relação que a gente tem. Tudo isso tem uma relação também integrada, equilibrada. Tanto que um grupo de amigos, né, você não vai ter amigos se você não tem uma empatia. Uma coisa que você, ah, não, esses meus amigos, eles gostam de coisas parecidas com as minhas. Você não vai trabalhar num ambiente que, às vezes, é uma equipe que não tem a ver com os seus valores. Então, você não se sente bem ali e, de repente, vai se condicionando em outro trabalho, em outra função, em outra área. Então, isso é algo que ocorre. E sempre tem como base o nosso centro individual, a individualidade. Então, você pode imaginar, por exemplo, me casei com uma pessoa depressiva. Mas eu sou super... Fui pra cima. Modernex, pra cimex. Mas eu quero sair, ela não quer deixar em casa. Fico dormindo lá pra ele. Não importa, eu saio, curti a vida. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Ele vai estar também com depressão. Correto mesmo? É isso mesmo? É quase que contagiosa. Agora, não é como um contágio, né? Eu estou dormindo com ela no mesmo quarto, respirando o ar, eu acabo ficando... É um contágio, na verdade, é um condicionamento mental que a gente vai desenvolvendo. Um padrão mental que vai se criando. E um pouco da tradição, ou melhor, da herança genética, né? Não somente física, mas também psíquica, o modelo de pensamento que, se de repente minha bisavó era depressiva, corro também o risco de ter não somente genes, mas modelos mentais, né? Psicogenes, que vão dar a possibilidade de desenvolver também esse mesmo modelo mental. Então, a individualidade nossa, nessa troca que existe de modelos mentais que eu acabo recebendo influência e recebendo modelos de ação de outras pessoas no meio, elas vão atuar apenas no meu campo psicológico, no meu campo mental. É chamado de mana maya kosha, nossa camada mental, nossa camada psicológica, psíquica, a nossa energia psíquica. Mas ela não vai interferir, ela não vai influenciar ou mudar aquilo que é essencial no nosso ser, aquilo que constitui o mais profundo núcleo do nosso ser, aquilo que é o seu ser. Certo? Eu perguntei para vocês no início da aula, né? Falaram um pouquinho de vocês. Então, cada um fala um pouco, o nome, o que faz, o que motivou. Né? Então, cada um de nós temos ali um motivador original, um motivador da nossa individualidade, que dá a característica para cada um de nós como seres individuais. E essa individualidade, ela não está sob controle dessas alterações, mudanças, toda essa influência externa. Por outro lado, ela está, essa essência, esse nosso ser, ele está sendo conduzido como uma carruagem e passageiro dessa carruagem. Quando os cavalos forem, não tem como ele não ir. Quando eu estou pensando que eu estou indo agora para um castelo encantado e o cavalo está me levando para um precipício. É mais certo de eu ir para um precipício, porque os cavalos estão me levando para um precipício, do que eu ir para o castelo encantado que eu estou idealizando. Então, significa isso? Que, embora haja esse condicionamento psíquico entre o relacionamento que a gente estabelece, seja de ansiedade, seja de depressão, existe um pilar que ele não é envolvido por isso. Isso pelo menos na visão do yoga. E é por isso que o yoga, então, ele consegue promover esse reequilíbrio, seja na ansiedade, seja no estresse, na depressão, também nas fobias, enfim, toda a saúde mental. Desculpa, Chico, você estava falando que me veio a cabeça, tem uma linha, né, da psicologia que fala muito sobre a cognição, a questão dos esquemas, né, cognitivos que as pessoas organizam durante a sua vida e funcionam dentro daqueles esquemas cognitivos, que são formas de fato de pensar as coisas. Então, normalmente, por exemplo, eu, com relação a uma perda, eu viajo dessa forma, com relação a, enfim, uma situação que me amedronta, eu viajo dessa forma, outro já viaja. São os meus esquemas mentais, as formas de reação minha com relação aos acontecimentos da vida. Isso tudo vai até um ponto que chega a uma crença principal sobre a minha pessoa, que eu tenho de mim mesmo. Ah. E pode ser, enfim, milhões de coisas, né, cada um, suas idiosincrasias e tal. Mas você falando isso, o yoga, ele permeia isso. Eu já percebi isso. Sim. Vendo, não só em mim, uh-huh, mas nas pessoas, né, enfim, que eu convivo, que ele permeia e ele tem uma capacidade de atuar nessa reestruturação. É um negócio impressionante isso. Como que faz alguma coisa nesse patamar se reestruturar. Isso tão importante, reprogramar, né? Exatamente. Eu acho que vai nessa plasticidade neural, né? A gente tem essa capacidade, né? Sim, exatamente. Plasticidade. Eu acho que o yoga trabalha muito nisso. Exatamente. Em todos os sentidos. A ideia do permear, né, que possibilita essa plasticidade, né, essas mudanças que a gente vai fazendo, essas remodelagens, né, do nosso modelo mental. Além de permear, ele leva para uma raiz, que ele vai, na verdade, além, né, dos modelos. E aí ele atinge o que muitas vezes nem a psicoterapia atinge. Sim, porque sim. Você pode trazer, através de um trabalho psicoterápico, isso à tona, a nível sim, consciente, vários modelos. O sujeito pode se dar conta disso e ainda assim ele não muda. Exato. Por diversas razões. Uhum. No meu caso, a gente... E o yoga muitas vezes atinge uma coisa que esse outro caminho não atinge. É como se você tocasse o pilar, né? Sem você perceber, né? É, exatamente. Você imaginar uma mesa de centro com uma única base, um único pilar, né? E em cima dessa mesa você tem todas as estruturas, modelos, né, da psique, da estrutura física, fisiológica, está tudo ali. Mas tem um princípio maior, que é aquele pilar. O yoga é como se ele estivesse ligando o que está em cima da mesa com a base do pilar. A base podemos considerar como sendo o nosso ser, o nosso eu. Essa constituição como almas, né? Entende? Então, É um nível assim que ele possibilita um trabalho dessa raiz, aquela base para essa reestruturação então dos modelos, e aí sim, permeando essa mudança. Ou seja, é um trabalho mais de dentro para fora, certo? E isso vai refletir de maneira muito direta nesses padrões, ansiedade e depressão. A gente falou bastante sobre a ansiedade anteriormente, né? Nós tínhamos lá o modelo da ansiedade com esse círculo aqui, contrário, né? O excesso de futuro. A ansiedade, ela gera é fruto, né, de um excesso de futuro. Você não está pensando muito no ontem, não pensa muito agora, é só o futuro. Porém, a depressão, ou os aspectos que levam a esse sintomas negativos, né? E sintomas negativos podem ser tanto a ansiedade quanto a depressão, mas sintomas negativos aqui no caso, então, como incluindo a ansiedade que gera dessa depressão. É como se você puxasse aqui o nosso centro. Esse excesso de passado te leva lá para trás e te gera uma ansiedade de voltar novamente à frente. Sabe? Esse é o tipo da ansiedade depressiva. A pessoa sabe que ela não está conseguindo, mas ela está abrindo mão, ela está se ausentando dos deveres, dos compromissos, das responsabilidades. Isso gera uma ansiedade terrível. E uma culpa, né? Sim. Aí, vai desdobrando. O que aconteceu nesse quadro de depressão é uma das coisas que eu acho que pesa muito para o depressivo é a culpa, né? Às vezes ele quer, não consegue, ele se sente culpado e fica buscando por quê. E quando as pessoas perguntam, mas por que você está assim, né? Você tem tudo, você é isso, você é aquilo. Aí a pessoa, né? Pô, caramba, né? Tem um monte de gente com problemas reais e você está aí com esse problema que nem é real. E você está assim, aí a pessoa se sente mais culpada, acho que deprime mais ainda, né? Porque, inclusive, eu falo que você não deve isso. A pessoa se sente, né? Depressão já é o sintoma de você ter perdido, a ausência de algo. E aí você começa a perder também o seu controle do tempo, o seu controle sobre as suas funções, suas obrigações. Então vai só complicando ainda mais o quadro. Nós pensamos nesse excesso de passado. Agora observe que tem, assim como na ansiedade, existem essas duas linhas, né? Do espaço e do tempo. Além do tempo passado e futuro, o centro dela é o presente. E o presente é o que determina o espaço. Ele está, na verdade, definido pelo espaço. Por exemplo, nós estamos aqui, não podemos estar em outro local. Nossa mente pode até estar lá no passado, lembrando, rememorando algo. Ou ela pode estar lá no futuro, tentando já pensar o que vai fazer hoje, à noite. Então ela está oscilando entre passado e futuro. Passado e futuro. O centro, nosso centro está aqui. É aqui que está toda a nossa, esse pilar que eu falei. Ele está repousando aqui. E nele tem tanto o passado quanto tem o futuro. Incluso nele. E justamente o centro é o momento presente. A ideia de mindfulness é estar consciente, presente, no momento, presente. Aí também, se a gente usou no módulo anterior, no workshop anterior, que é ficarmos plenos de passado. A gente fica muito preso às situações passadas, presos à experiência, à memória, a apegos. Né? Os apegos, nesse caso, então, são nocivos de duas formas. Pelo apego, a perda dele te gera a depressão, a tristeza. E o apego também gera ansiedade, porque você tem medo de perder no futuro. A apreensão pela perda. Então a perda é sempre o centro dessa, do movimento, tanto da ansiedade quanto do, da depressão. Estou ansioso que eu posso perder meu carro. Estou depressivo porque eu perdi meu carro. Mas e agora? O que você está perdendo agora? O seu momento presente, talvez. Que é o único bem real que nós possuímos, é o que você tem agora. Que é conhecimento, que é a vida, né? Possibilidade da mudança. Então aqui nós vemos o mesmo modelo, né? Tempo e espaço. Só que no centro, no momento presente, nós temos a integração. Mente, corpo, a respiração e o átomo. O átomo é a alma, então o nosso centro. É nesse centro que está, então, momento presente. Claro que a gente está ansioso, às vezes o movimento para essa recuperação é mais fácil. A pessoa ansiosa, se ela muda o movimento respiratório, de imediato ela já pode reduzir o quadro de ansiedade. Já a depressão não. Ela é mais delicado o trabalho para se recuperar, para você mudar o modelo como ele está. Mas a ideia é a mesma. É estar situado no presente. E aí, essa citação é do Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 48, que é justamente a definição que ele dá de yoga, e é a mesma definição que Patanjali vai dar 4.000, um pouco mais de 4.500 anos, aliás, 3.500 anos depois. Desempenhe teu dever com equilíbrio, ó Arjuna, abandonando todo o apego a sucesso ou fracasso. Tal equanimidade chama-se yoga. Então, yoga é equanimidade. Você ser equânime. Equânime no quê? De manter aquela retidão, manter aquele equilíbrio, manter aquela antifragilidade, não ser frágil pela euforia nem pela lamentação. Manter esse equilíbrio, tanto no sucesso quanto no fracasso. E abandonar isso. Aí que está a questão, então, do medo da perda. Né? Medo de perder algo. A perda de algo. Então, de você abandonar esse apego. Que é o apego que vai gerar, de alguma forma, a ansiedade ou a depressão. Aqui nós vemos, então, essas camadas que estão envolvendo o nosso ser. Por exemplo, aquele centro todo que nós vimos agora há pouco. Esse Atman, ele está justamente ali, esse círculo, não é? Consideramos que o nosso centro está bem aqui. E nós temos esse primeiro, Anamaya Kosha. Anamaya Kosha é a consciência física do corpo. A noção dessa camada física. O corpo grosseiro, que é o corpo denso. Terra, fogo, ar, água, éter. É o que compõe esse corpo físico, é chamado de Anamaya Kosha. É o mais presente. Inclusive é ele que vai definir a nossa presença no tempo. O corpo está aqui. Então é aqui que minha mente tem que estar, é aqui que minha respiração tem que estar, meus pensamentos, é aqui. É até algo mais pragmático. Muito sonhador. Pranamaya Kosha, uma segunda camada. Ela já é maior do que a anterior. Pranamaya, prana, vitalidade, energia. Então é uma camada que envolve o nosso ser de energia. Energia basicamente respiratória. É a respiração que define isso. Sem energia da respiração, a gente não faz nenhuma função física. Os pensamentos param. O próprio pensamento ele é movido pela energia prânica, energia da respiração. Depois nós temos uma outra camada, Manomaya Kosha. Manomaya Kosha é a camada mental, a camada psicológica, psíquica. É onde estão os nossos pensamentos. Então, corpo físico, a energia, os pensamentos, Vijnana. a cognição, a razão, o intelecto, é o que nos faz entender, não, eu estou realmente aqui. Não é apenas um delírio da minha mente. Eu estou realmente aqui. Que horas são agora? O que eu tenho que fazer daqui a pouco? Como que eu tenho que sair dessa situação? Como que eu tenho que mudar? Ou como eu tenho que mudar os meus padrões mentais para poder sair desse quadro? É o que nos dá a capacidade do raciocínio, da análise. E por fim tem o Ananda Maya Kosha. Ananda Maya Kosha é aquilo que dá a nossa definição, a nossa capacidade de se entender enquanto ser individual. É onde está a nossa consciência de centro, a nossa consciência de individualidade, a nossa consciência de saber que quando eu vou embora para minha casa, eu vou para minha casa, não vou na casa de algum de vocês, por engano. Entende? Aquilo que registra a sua individualidade, a sua personalidade, suas características únicas. E essa última camada é a camada que integra todas as anteriores, que está centrada no eu, e é essa camada que vai então se relacionar com o todo. Essa circunferência maior podemos imaginar com o sagrado, com o divino, Deus, esse aspecto. Então, quando nós pensamos nesse aspecto maior, do qual nós fazemos parte, ou seja, em algumas pesquisas dos últimos anos, tem mostrado o quanto é importante as pessoas terem alguma base religiosa. Independente assim da linha, independente, mas vocês chegaram a ver essa pesquisa, saíram até em revistas aí, mostrando que nessa pesquisa, o número de pessoas que tinham uma relação religiosa, né? Principalmente religiões que tinham mais de 1.000, 2.000 anos, uma tradição já sólida, elas tinham menos tendências a transtornos mentais, principalmente depressão, ansiedade. Enquanto que aquelas que não tinham, né, nenhuma relação religiosa, ou simplesmente, ah não, eu tenho minha religião, acredito no meu Deus, eram as pessoas que tinham mais tendência a se deprimirem, a ficarem ansiosas, a terem esses vrites, né? Essas oscilações da mente. Então, um traço interessante de se notar. O primeiro ponto de parada para a gente poder refletir. Eu acho que o ser humano ele precisa acreditar em alguma coisa. Sim. É aqui a pessoa diz, não, eu não acredito em nada. E ela, aí, não, eu tenho isso. Eu tenho uma irmã que é uma senhora particular que ela fala o tempo todo, não, eu sempre fui comunista, sempre fui separatista, sempre minha vida é isso, sempre não acredito em nada. Você não me vê com essas coisas de yoga, eu falei, mas yoga não é religião. Não tem nada a ver com religião. Ela disse assim, mas eu não acredito em nada. Eu falei, você vive falando de comunismo, sua religião é o comunismo. Aí ela ficou calada assim. É porque se você não acredita em nada, você não vai viver. Claro. Você tem que acreditar em alguma coisa. É a força da de acreditar. É. Tanto que na... Seja o que for. Seja a comer, né? A comida que vai no teu quintal. Mas você tem que acreditar em alguma coisa, senão você não aguenta. É. O ser humano não aguenta. A base da ciência, né, do yoga, ela começa com estrada. Estrada é a confiança, a fé. É fé. Mas se não tiver fé, que eu vou fazer essa prática, eu estou super mal, vou fazer essa prática, mas eu acredito que eu vou terminar e vou me sentir bem. Você fala, vou fazer, mas já fiz de tudo, fiz, tá, não resolveu. Vou fazer isso aí também para ver o que dá. Mas se você acreditar, não. Então, quer dizer, a motivação maior nossa é a confiança, é a fé. E essa fé, ela vem lá daquele pilar. É algo que brota de nós, não é algo que ensinaram, né? Claro que existem fés cegas, as fés que, sim, na verdade, crenças, bem, né? Cada um tem a sua. Você é. Eu não quero religião, mas aceito uma ideologia. Então, é sempre, não deixa de ser tudo uma, né? Uma grande falha nossa. Mas assim, essa ausência de Deus, é ponto de parada para a gente refletir agora. Essa ausência de Deus não seria, será uma ausência de algo maior que por ela estar ausente nos causa essa ansiedade, nos causa essa depressão, nos causa o medo, né, a fobia. Vocês acham? Você falou da questão do apego, né, e dos transtornos mentais, principalmente a ansiedade e a depressão, porque o ser humano muitas vezes se ilude achando que tem controle sobre alguma coisa. E todos os distúrbios mentais têm a base nisso, todos eles. Não interessa a gravidade, não interessa. O fundamento, no final das contas, é sempre isso. A ansiedade é um exemplo típico. Sim, né? Você acha que tem controle sobre alguma coisa, então você vive ansioso porque você supostamente controlaria alguma coisa, porque senão você não teria ansiedade nenhuma, nem ela nem surgiria. É. Mas é uma coisa assim constitucional do ser humano isso. Então, essa visão de religiosidade, de Deus, vem muito aí para você aceitar que você não tem controle, você precisa de um auxílio também. Né? Você precisa de se apoiar em alguma coisa, senão você vira. Senão você realmente, né, não, eu não tenho controle de nada, eu estou sozinho e eu não tenho fé, aí realmente. Pode só fazer uma intervenção, que eu acho importante, assim, até porque eu sou depressiva, já foi a minha apresentação, e tem uma coisa que me incomoda um pouco, e assim, eu não quero ser ofensiva, mas é acreditar que a depressão pode ser sempre explicada por alguma coisa do meio externo, pela falta de alguma coisa. Claro. E até isso diz muito, tem muito a ver com o que você disse da pessoa não respeitar o sentimento da pessoa quando ela diz que tem depressão. É preciso entender que a depressão é uma doença. Ela é classificada como tal. E até o que a gente viu antes sobre neurotransmissores, tem toda uma relação com esse desequilíbrio que é tratado com medicamentos, inclusive, conforme for o caso, do paciente necessitar ou não. E aí, esses fatores, e eu acho que o yoga vai me ajudar muito nisso, ele te ajuda a organizar o pensamento, concentrar aqui, até para você descobrir qual que é aquilo da terapia cognitivo comportamental, que é que eu faço, qual que é a tua crença que pode estar equivocada, que gera um pensamento, que gera um sentimento. Uhum. É assim, eu sou incompetente, aí você pensa, eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir aquilo, você não mentira, isso vai gerando uma série de pensamentos. Só que eu acho complicado a gente falar que falta Deus ou que falta uma coisa. O Deus, eu acho assim, eu sou uma pessoa de fé que pode me ajudar muito a me centrar. Eu estou muito mal, mas eu naquilo me... Você melhora o seu bem-estar, assim como o yoga e tudo. Só que o yoga já está provado, como a gente viu antes, assim como a meditação, de que ela melhora substâncias, o cérebro e a plasticidade e tudo, e pode ter uma melhora fisiológica. Só que Deus é outra coisa. Então, às vezes, pode soar muito ofensivo. Eu estou muito mal, muito triste, falo assim, mas isso é falta de Deus na sua vida. Então, assim, acho que tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu fico bem, bem incomodado. Por isso que eu perguntei. Vamos tentar refletir nisso. Né? O que seria essa falta maior? A gente fez, às vezes, questão de que Deus, assim, ele tem essa função. Mas aí, a gente acaba caindo também na mesma ideia, assim, de um Deus delivery. Bom, agora estou com depressão, eu vou chamar Deus pelo telefone para ele preencher, né? Ou de que estou precisando de tal coisa, vou ligar, me trazem a pizza e tal. Deus vai me suprir todas essas necessidades. Não é nesse sentido, não. Até porque, assim, a ideia toda que a gente está tentando mostrar é que esse pilar, né, da nossa existência, ela transcende, inclusive, as concepções de religião. Entende? Então, existe o que a gente tem que entender com esse movimento todo dessa estrutura dos eixos, né, tempo e espaço, é de que essa sua presença no momento, ela transcende qualquer padrão mental nosso. Entende? Nós estamos condicionados, assim, a modelos, né, históricos. A gente não está vivendo autenticamente o que nós somos. Está vivendo modelos históricos, né, em tudo. Comportamento, a vestimenta, as escolhas, em tudo isso há um movimento de condicionamento. E isso vai em tudo. Pode ir realmente na questão política, ideológica, pode na questão religiosa, afetiva, enfim, tudo está, né, envolvido. Então, quando a gente pensa em algo que está faltando, que dá esse vazio, né, e que tem os sintomas todos físicos, biológicos, fisiológicos, e é uma doença, está ali, sem dúvida. Mas o que precede? Entende? É nesse sentido que a gente tem que tentar chegar. O que precede a existência e até mesmo a não existência das coisas? Como a gente fez no workshop de filosofia de ansiedade, falamos, a gente vai tentar entender a ansiedade filosoficamente, primeiro, para poder realmente sanar a ansiedade. Na depressão é a mesma coisa também. Entender que existe algo que antecede tudo isso. Entende? Por quê? Como eu falei, o nosso corpo, ele adoece. Ele nasce, ele envelhece, adoece e morre. Né? E nesse período todo, 4 ciclos, né, nós vamos ter muitas coisas ocorrendo. Pensamentos, emoções, sentimentos, dores, tristezas, alegrias, felicidades e tal, um monte de coisa. Dentre elas, a ansiedade, a depressão. Né? Mas veja bem, antes de tudo isso, você já existia. Se existe hoje a ansiedade, se existe hoje a depressão, se existe hoje qualquer outra coisa que me cause sofrimento, não existiu em algum momento. Então como é que eu faço para voltar nesse estado em que minha consciência, ela não estava moldada pelos modelos mentais? Um estado de consciência em que a minha ansiedade fica sob meu controle, aí sim. Ou que eu tenho condições de mudar o padrão mental depressivo, entende? Esse estado de consciência, diríamos até primordial nosso, que nós somos esse estado de consciência, puro, né? Ele transcende essas denominações todas, incluindo a denominação de Deus, a denominação de uma religião. Só que o princípio básico é algo sagrado, entende? Não religioso, mas sagrado. Então, por exemplo, tem uma frase muito boa de um mestre do yoga, Krishnamacharya, que ele diz que cada respiração, cada inalação é um preencher-se de Deus. Cada exalação é um expandir amor. Então você vê assim que no nosso movimento respiratório já tem um movimento que ele não obedece apenas o movimento dos órgãos fisiológicos do nosso corpo. Existe algo a mais, né, nesse movimento. Existe um elo que transcende o físico, o energético, que transcende o mental, o psíquico, que transcende o intelecto, né, que está permeando tudo isso. Então, o ponto que seria interessante a gente pensar aí agora é justamente se existe esse estado de consciência em que eu fique livre, que eu consiga ficar livre, como alcançá-lo? Como experienciar por algumas frações de segundos a existência dele e conseguir depois mantê-lo presente? Então é aí que a gente muda esses modelos mentais, esse padrão que já está estabelecido. Como neve, né? Ele é gelo, um lago congelado, um lago de forma, a camada parece um vidro. Se você quebra, dá um, ele trinca, ele solta aquela, ele cola de novo daqui a pouco. Aí ele solta e cola de novo. Sabe? Uma camada bem fina. Então, da mesma forma, se você muda o modelo mental, mas você não transformou ele, ele só vai mudar de lugar. Então você vai sentir um certo conforto agora, está bem, mas ele vai novamente se solidificar ali, vai trabalhar o mesmo problema, só que agora por um outro caminho. Ele vai fazer um outro percurso. Não? Agora, se nós mudamos, em vez de deixar com que a água permaneça quente, suponhamos que eu pego agora essa parte e começa a aquecer a água, o gelo não vai mais estar presente, não vai mais se colar, ou seja, você vai mudar, vai transformar esses modelos mentais. Então, além da prática toda, das técnicas que nós vamos ver, nós temos que também entender esse que existe ali que está solidificando, o que está deixando a água gelada, congelada, está solidificando essa camada das placas de modelos mentais. Está muito figurativo? Está entendendo? Não, não. Para isso, nós temos esses gunas. Quando eu falei para vocês que nós tínhamos três modelos, pelo menos, existem vários, né, mas existem os três principais de depressão, eles se enquadram nos gunas. Gunas são as qualidades da natureza material, as qualidades que definem a matéria. São qualidades da matéria. Então, sattva, raja e tama. Raja é o que traz o equilíbrio. Raja é a qualidade da bondade, do equilíbrio, da serenidade, da clareza, da equanimidade. É sattva. Certo? É o que mantém uma harmonia. Rajas é mais dinâmica, é a paixão, é a instabilidade. E tamas é movido pela inércia. Vou levar a inércia. Não tem movimento. É por inércia. Ignorância e escuridão. Ignorância no sentido de ser, né? Instituído de conhecimento, mas ignorância no sentido de nem se motivar a entender o que está acontecendo. De ignorar a realidade. Então são esses três modelos que nós temos. Então, por exemplo, a depressão maior, ela se enquadraria aqui. É a inércia. Certo? Então, a depressão que se apodera de você completo. Rajas é aquela que só foge dela. Ela não fica nela, ela busca sempre para fora. Para tentar equilibrar esse sentimento de vazio. E sattva é aquele que não demonstra tanto a presença de depressão. Ela permanece, ele vai levando, conduz. Às vezes fica um pouco triste, mas continua seguindo. Então isso aqui é interessante, isso aqui faz parte da psicologia do yoga. E isso está em tudo. Na alimentação que nós usamos, no tipo de literatura que lemos, filmes que assistimos, músicas que ouvimos, às vezes até cores que a gente prefere, sabe? Tudo, tudo, tudo. Por exemplo, se eu tenho um tipo de depressão, eu sou muito ansioso, porque Raja é um tipo de ansiedade depressiva ansiosa. E se eu começo a tomar muita Coca-Cola, muito estimulante, muito café, entendeu? O Raja vai ficar mais ativo, vai ficar mais agitado. A instabilidade vai ser maior ainda. Ele vai ter picos e quedas, picos e quedas maiores. Se eu tenho um quadro que se entende para essa depressão maior, para a letargia forte, e eu, assim, acabo levando uma vida mais desregrada do álcool, bebidas, drogas, né? Uma vida que vai perdendo sentido, é tudo que caracteriza tamas. A saída desse quadro vai ser mais difícil. Porque a pessoa ela não tem rajas. O que tira a pessoa desse quadro é rajas. É um movimento assim que faz, não, eu vou sair daqui. Então veja como que até acaba sendo melhor aquele que é mais ansioso. Aquele que não fica sozinho, não se fecha, mas que sai. Esse já tem mais dificuldade. Se ele já tem alguma prévia, tem... Claro que tudo isso aqui varia, tá? Eu estou falando padrões assim, mas também... Só para a gente tentar exemplificar. Se a pessoa tem já uma predisposição a se intoxicar, aí a chance dele conseguir sair desse quadro é maior. De sattva é aquele que tem condições, ele, por ter até mais clareza, ele já percebe, olha, eu não estou legal, vou procurar uma ajuda, vou procurar um terapeuta, vou procurar um medicamento, vou procurar um psiquiatra, vou procurar uma aula de yoga, vou tentar meditar, vou Ele já tem essa facilidade. O Raja já não. O Raja, ele não dá muita atenção para isso. Ele acha que quando ele está agitado, agindo, correndo, né, ativo, ele não está depressivo. Então o problema dele é quando ele não está fazendo nada. É ele não fazer nada. Ficar inativo é um sofrimento. E o Tamas, ele já não questiona. Ele fica, não, ele se entrega. Ele vai se fechando. Ele não vê outra alternativa. Questão bem assim. Então são os três modelos para a gente tentar assim tê-los mentalmente, né, o modelo de cada um. Aí aqui que nós vamos ver também a ideia da alma, né, o ser, o nosso ser. Esse ser, ele não está depressivo, não está ansioso, não está tendo transtorno mental. A matéria em contato com a consciência é que pode gerar essa sedimentação, né? Aquelas placas dos modelos mentais se sedimentarem. Então, com que matéria, ou como eu estou me relacionando com a matéria? Com que consciência estou me relacionando com a matéria? Certo? Como eu estou interagindo com a matéria? Estou deixando o meu smartphone me escravizar, ou eu estou usando ele para o que eu preciso? Entende? A tecnologia está me ajudando, ela está me escravizando. O meu trabalho está me ajudando, está me desenvolvendo, está me escravizando. É ver não até que ponto você tem o controle, mas até que ponto as coisas estão te controlando. Krishna fala no Bhagavad Gita também que aquele que entende que essa potência suprema é controlador de todos os planetas e universos, que ele é o desfrutador único de tudo, aquele que desfruta, aquele que sente prazer em tudo, não somos só nós, né? É uma partículazinha, mas essa partícula somada é prazer, a satisfação do todo, né? Supremo. E que ele é o bem-querente de todos os seres, aquele que está no coração sabendo que cada um de nós sentimos, pensamos, desejamos, precisamos, mais do que o amigo mais próximo, até mais do que nós mesmos, essa presença divina no coração conhece. Então isso mostra que essa tentativa do controle, realmente, às vezes, ela vai nos frustrar. Certo? Vai nos mostrar assim um outro lado. Por quê? Essa junção aqui, a gente não tem controle. A gente não tem controle sobre a matéria. Por mais que tenhamos assim, um planejamento, não sabemos como vai ser hoje à noite, não sabemos como vai ser amanhã, semana que vem, próximo ano, qual vai ser o resultado das eleições. Não tem como a gente ter um controle. Então, o que nós temos que fazer? O melhor... Tentar traçar o melhor equilíbrio entre a nossa consciência e a realidade. Não deixar a realidade criar esse desequilíbrio, né? Essa oscilação. E essa interação com a natureza material, ela se estabelece nesse quadrinho aqui. Bem assim, quadrado mesmo, cartesiano. A alma, através do corpo, que é feito de elementos materiais, de uma consciência que permeia esse corpo, ela interage através dos órgãos. E cada órgão tem uma função, formado por um constituinte e ligado a um elemento. Então a alma está interagindo com a matéria dessa forma. O nariz, com a sua função de olfato, de cheirar, sente um aroma que está presente no ar. O ouvido, através da audição, percebe o som no éter, no espaço. Os olhos, a visão, a forma, no fogo. E é assim que a gente está interagindo com a realidade. A realidade não é somente, né, assim, o que você vê, o que você pensa, mas tudo isso que está interagindo ao mesmo tempo. Os seus pensamentos... Eles estão aqui, no éter. está interagindo de certa forma com o ouvido. Por isso o perigo de a gente não ouvir os pensamentos. Mas a mente está tramando tudo, você está só sendo induzido por ela. Vai, vai. Eu tenho asa, vai vou pular no princípio. Como aconteceu muito na década de 60, né? Jovens com LSD. Estava na viagem das asas. Mas também pode fazer isso com a pessoa que está com um quadro depressivo muito forte, alimentando a tendência ao suicídio. Aí voltamos nessa ideia, justamente nesse equilíbrio, a gente tentar integrar esses elementos. Corpo, mente, respiração no presente. E aí essa oscilação, né? Os vermelhinhos são quando a gente está na euforia máxima, paixão, rages. Depois, quando a gente desce, tamas. E o equilíbrio é aquilo que se mantém. Né? Os ciclos passam, mas você mantém o foco. Não tem problema que fica eufórico, você tem que ser feliz também, tem que se manifestar essa alegria. Mas não acredita que vai ser sempre essa alegria extrema. E também, quando se deprimir, não pense que não vai sair dela. Você vai sair. E busca sempre aqui, ó, sempre o nível. Sabe, agora eu estou depressivo. Agora eu estou, né? Agora eu estou eufórico. Mas é só um estado, isso vai passar. Isso vai passar, certo? Tentar ver desta maneira. Que aí essa continuidade. Nós encontramos então uma. Olha, tá acabando o mundo. Tudo bem. É possível ficar assim? É. Esse é o propósito do jogo. Eu estou pensando de um filme, não lembro qual é agora, eu acho que é isso mesmo, um pacamão, tem um mundo de ensino assim, sim. Só olha e faz assim. É, se você pegar, por exemplo, tem muitas pesquisas mostrando. Inglaterra e Estados Unidos tem muitas pesquisas com monges budistas. É, nesse filme é um monge budista mesmo. Acho que eu não lembro, não sei se é aquele da 2012. É 2012, não é? É mais ou menos isso, ó. Ciclos passam. 2012, é isso mesmo. E você mantém o equilíbrio. Ele só olha e tipo. Não afeta. E aí nós temos já algumas séries, né? Por exemplo, isso aí é a série de Surya Namaskar, Saudação ao Sol. Nessa série a gente tem todo um trabalho fisiológico, endócrino, imunológico, circulatório, respiratório. É a série mais completa. Para a depressão, principalmente. Para a falta de fôlego, né? Fadiga, estafa, estresse, é a saudação ao sol. E é só isso, você segue a linha. Você vai repetir alguns asanas. Sendo que para a depressão, uma coisa que eu não falei ainda com vocês, mas na depressão nós temos uma glândula que é afetada. Alguém sabe qual é? Timo. Glândula timo. Está bem aqui no centro do coração. É mais uma relação dela com o sagrado. A glândula timo, quando nós estamos tristes, ela fica igual uma uva passa. Se contrai toda, fica tudo enrugado. Pequena. Quando você está feliz, ela se infla. Assim, é o metabolismo de humor da glândula timo. E ela é responsável por todas as funções nossas, sistema endócrino, funções do humor, né? Tá, uma glândula muito importante, está ligada com o nosso estado de sistema imunológico. É essencial. Então, se nós pensamos que a glândula timo, plexo cardíaco, ela está localizada numa região que é pontual para nós. Nós temos os chakras, abaixo são os chakras mais sólidos, mais densos, chakras básicos. E a partir do coração nós temos os chakras mais sutis, são chakras que vão trabalhar com a nossa consciência mais elevada, transformação, mudança, a elevação. E aqui é o chakra do amor. O chakra do amor. Então, isso aí é a primeira coisa que nós podemos entender. O que está de ausente na pessoa? Ou ela... Claro que eu não estou classificando, mas é amor. Ou a pessoa está precisando de amor, ou ela está precisando dar amor. Esse canal do amor está precisando ser estabelecido. Entende? E não é porque o coração, né, simboliza o amor, não é? Porque aqui é o centro cardíaco do Anahata, o chakra, que lida com as emoções, os sentimentos, o afeto, a devoção, o amor. Então, quando você... uma maneira de você demonstrar assim, um afeto para uma pessoa, isso motiva ela. O interesse de ajudar, o interesse de uma palavra que você dê a essa pessoa. Então, assim, seria aquela ideia de julgamento, né? O que está faltando é amor. Então, não vou falar para ela que está faltando algo. Vou dar amor para ela. Vou dar algo que vá preencher. Agora, esse amor o que é? Em última análise, é a base do alicerce. Ninguém ama se não tem o que amar, não tem por que amar e não tem com o que amar, mano. Então o amor ele vem daquela mesma fonte que precede tudo, inclusive precede a ansiedade, precede os problemas, os desequilíbrios, todos os problemas que a gente imagina no mundo, não só os transtornos mentais, certo? Ou seja, o amor é uma manifestação divina, que nós servimos de instrumento para manifestar essa manifestação divina. Entende? Então seria assim, numa linguagem, o amor seria, a linguagem do amor seria a linguagem de transformação da depressão para o estado de equilíbrio, da ansiedade para o estado de equilíbrio. E pensando nessa região do Anahata Chakra, a abertura dele estimula o Anahata. Fisiologicamente ou fisicamente, o trabalho de abertura, você dá uma leve pressão, tanto física quanto energética. Você estimula. Então essa postura seria uma postura indicada para postura de depressão. Só que você está fazendo todo o movimento, você está trabalhando o sistema imunológico de maneira equilibrada nessa série. E o mais importante, o movimento da respiração junto com o movimento postural. Por exemplo, aqui. Você inala, exala, inala, exala, inala, exala, inala, exala, inala. Então você acompanhou a sua respiração, ela conduziu o movimento do corpo. A sua respiração está fluindo dos pés às mãos. Todos os chakras estão sendo trabalhados. Tudo que está desequilibrado, quando a gente pensa nesse desequilíbrio da saúde mental, não é só o psíquico, mas todo ele, o energético, o endócrino. E pensando principalmente no energético, é os chakras. Então você está equilibrando toda a estrutura que precede o físico, que é o corpo. Certo? Então, como doença, nós vamos ter uma afetando o físico. E a doença que afeta a mente, ela tem algo que precede ela. Está nos chakras, a energia disso. Então, através de uma série dessa, que a gente mais aplica, por exemplo, para alunos com depressão. Essa série é clássica, é uma das séries mais antigas, né? Na verdade... É a mais antiga série de yoga que se tem registrado. Surya Namaskar, a saudação ao sol. Tanto que na literatura védica, isso é tido como da era ainda em que o sol era adorado como centro divino, né? Como uma representação de Deus. O sistema solar nosso, coisa muito primitiva mesmo. Sim? Então, Então, deixa eu fazer uma pergunta. Como você percebe que a pessoa executa um asana, faz uma postura e ela tem muita dificuldade e você percebe que não é uma dificuldade física, que ela, o corpo dela vai, faz a postura, mas ela não consegue, ela tem uma resistência para fazer aquele asana, assim, que é quase que, eu não sei julgar, mas acho que é quase que mental. Assim, você acha que isso pode estar... sendo uma questão psicológica, tipo, está trabalhando exatamente o que ela precisa e ela está resistindo, porque o corpo está indo bem e ela está criando um pouco, gosta dessa postura. Tem um livro, além desse que eu falei para vocês há pouco, né, que é a da alma. Doença como linguagem da alma é um. Tem um outro que chama Anatomia da Alma. Anatomia do Ser. Posso até depois encontrar o nome certo. Acho que é Anatomia da Alma. Que já vai mostrar como que esse aspecto que você está falando, ele vem sendo trazido para o corpo. Quando você vai encontrar, então, algumas resistências no corpo, mas que vem de algo antes disso. Esse outro já fala mais já das doenças. Mas tem a ver isso, com certeza. Então você conseguir já interpretar a linguagem do corpo, você consegue diagnosticar o que tem que ser feito. E aí você consegue, por exemplo, sabendo qual é o asana que ela está tendo dificuldade, você direcionar então um asana que vai preparar aquele. Você começa a fragmentando. Você vai estruturando algo para que ela possa fazer aquilo. E quando ela faz aquele asana, ela vai superar. Às vezes essa dificuldade. Uma coisa comum que ocorre assim é no sirshasana, postura invertida. Nossa. Quem tem fobia não consegue. É uma luta. Quando ela consegue quebrar o sirshasana, ela sente que liberou alguma coisa. Qual postura? Invertida, sobre a cabeça. Postura invertida. Aquela que levanta assim no corpo? Com a cabeça no chão. Daqui. Mas ela não é muito boa para a depressão. Não é do tema. Essa é outra, olha só. Observe que há essa abertura torácica. Essa é Pundiangasana. Vocês querem ir fazendo algumas? Vamos lá? Tirar a cadeirinha de lado. Vamos aproveitar aqui, ó. Ela a gente coloca os cotovelos na linha dos ombros. Se quiserem vir mais à frente. Apoia o dorso dos pés, igualzinho na foto, né? Só que lá na foto ele já fez um movimento um pouco maior, que é de tirar os cotovelos do chão. Só que antes disso tem que estar uma base bem apropriada mesmo, né? Cotovelos na linha dos ombros, a gente encaixa o quadril, contrai o abdômen. Só manter aqui já está legal, não precisa nem levantar os cotovelos. Aí você vai fazer um alongamento da lombar, projetando a lombar para frente, alongando, estendendo a região dorsal e cervical para o alto. E você conduz a visão, o olhar lá no teto. Vai tentar olhar bem lá em cima. Geralmente a gente fica de 7 a 9 respirações nela. Ok. Só voltar, mas fica onde vocês estão, meu. A gente vai fazer várias posturas aí. Ela trabalha sistema endócrino, ela ativa o sistema, aliás, o metabolismo. Entendeu? Então, você que tinha comentado, né, Mônica, sobre a questão do sono, às vezes a pessoa sente... Tem a ver com aquele tamas que nós vimos anteriormente, e o que ajuda é essa postura, é uma delas. Você está ativando a região aqui da Vishuddha Chakra, na garganta, certo? E trabalhando... Tamas é o que leva a pessoa à letargia, à inércia. Gente, tem pessoas... Então, é esse modelo aí, é o modo de Tamas. Tamas, ele leva mais para você ter uma letargia, Aí você tem que. Algumas coisas podem ser feitas, por exemplo, um chá de gengibre. Entendeu? Essa postura e outras que nós vamos fazer ainda. Também podem ajudar. Esta já é mais forte. Essa aí faz parte do Surya Namaskar. Essa nós fazemos assim, ó. Você está na prancha. Vou ficar de lado para ficar mais fácil de visualizar. Os punhos ficam na linha dos ombros. Eu encaixo o quadril. Quem tiver alguma limitação na lombar, é melhor evitar por enquanto, tá bem? Eu encaixo o quadril, contraio o abdômen. Olha como ficam os pés. Eu vou levar o tronco todo à frente, apoio o dorso dos pés e aí faço a extensão. Você faz primeiramente o encaixe do quadril, a contração do abdômen e aí alonga, sentindo que vai alongar lá da região do quadril até os ombros. Isso, Mariana. Exige bastante extensão da lombar. Isso, tenta levar os ombros bem para trás. Isso. Muito bem. Tenta sentir a região peitoral. Isso vai se abrindo mesmo. Isso aqui vai estimular a glândula timo. Respira pelo nariz. Tudo nasal. Sempre nasal melhor. E aí volta, olha só, ficou um pouco nela, já que a gente já está fazendo a postura, sem uma preparação prévia, nós vamos agora fazer isso, só para relaxar um pouco a lombar. Pode ir voltando. Então, o importante é sempre bem essa tensão do quadril encaixado. O quadril encaixado significa retroflexão, evitar isso aqui. É que você fazer a postura com o quadril solto. O quadril tem que ficar contraído. Você vai impulsionar para o alto, as mãos na base, impulsiona os ombros lá no alto. E mantém o quadril tanto encaixado quanto o abdômen também contraído. Se ficar tudo solto, você pode forçar demais a lombar. O quadril vai ficar elevado? Fica um pouquinho elevado. Tá, não encosta? Não. Com o tempo, à medida que você vai ganhando uma certa elasticidade, você consegue até apoiar. Ah, tá. Mas vai depender um pouco também da anatomia de cada um. Às vezes, a pessoa tem o braço mais longo. Mas, assim, tem um certo e um errado, o quadril no chão ou mais não levantado? Não. Tá tentando encaixar. O correto é você ver a limitação do seu corpo, seguir a anatomia do seu corpo, certo? Não é você que tem que se adequar ao asana. O asana é que tem que se adequar à realidade do seu corpo. Então, se você fez isso aqui, sentiu que está incomodando a lombar, apoia os joelhos e ó, deixa a coluna reta. Faz só isso. Mas se o seu pélvico estiver no chão também... Não tem problema, não. Como eu falei, às vezes o seu braço é um pouco mais curto, ele vai dar uma altura menor. Uhum. Outros têm um braço mais longo, né? Aí não adianta ele querer tocar o pélvico. Mas o ideal é isso, é, estando o quadril encaixado, esse movimento aqui errado, esse aqui correto, certo? Retroflexão. Isso aqui é o que nós temos que ficar. Entrar na postura nisso, que aí você vai alongar, quando você fizer a extensão, você vai alongar. Se você tiver com o quadril solto, você vai já fazer a extensão forçando a lombar. Então, sempre nesse encaixe. Encaixou. Tá? Essa é outra, essa aí não precisamos fazer agora, vamos fazer mais Shalabhasana, estudando escorpião. Mas também, a ideia é vocês entenderem a importância da região torácica. Toda abertura. Para depressão é isso. Para ansiedade, vocês se lembram? Torção. É a flexão e torção, exatamente. A torção você vai atuar diretamente no sistema nervoso, reduzindo o fluxo de ansiedade. E a flexão você recolhe. Já para depressão, isso aqui é nocivo. Acho que tem que fazer o Surya Namaskar. Você acha que o Surya Namaskar é mais equilibrado para os dois? Ele ajuda, se for o caso. Para a comorbidade de depressão e a exalação só. O que seria indicado? Pessoas, por exemplo, está com a sintoma de depressão está prevalecendo, o Surya Namaskar, pelo menos 5 a 10 minutos só de Surya Namaskar e mais 15 a 20 minutos de asanas de abertura, de expansão. Só vai fazer essa alteração no Surya, mas as outras posturas são todas de abertura. Certo? Que aí, no caso, ele não tem, não chega a ter uma contraindicação do Surya, não, a não ser questões articulares, a pessoa está com uma limitação de joelho, limitação de coluna, aí sim. Mas em termos de saúde mental, ele é o mais. Assim, é o. Sonar muito bom à noite, né? Tipo o Rivotril do yoga. Qual? À noite? É, o Surya Namaskar, aquela a sequência, né? Isso. Essa sequência toda. Ah, sequência. Eu fazia essa aula à noite lá em Campos. Sim, passou até 10 sete. Eu Oi? Uma outra, olha, também, essa é muito boa. Essa é muito boa para depressão. Dhanurasana, postura do arco. Ela também é forte. Mas você vai fazê-la de certa forma, com cuidado. Olha. Você afasta os joelhos, segura os tornozelos e começa simplesmente, o quadril encaixado, aqui está solto. Encaixa o quadril, contrai o abdômen. Você vai iniciar apenas elevando o tórax. E fica. Exala, desce. Inala, eleva tórax. Depois de um tempo, você vai conseguir levar as pernas. Essa ela é muito boa. Até eu, olha, estou mais feliz. Você abre muito. E não é só o tórax, você faz todo um trabalho de abertura dos chakras. Querem tentar? Vai flexionar os joelhos. Isso, vamos tentar fazer 3 inalações e sobe só o tórax. Deixa o quadril encaixado, contrai o abdômen. Isso. Com um pouquinho, exala, desce para relaxar. Se estiver seguro, sentiu que não tem nenhum desconforto na coluna, vamos tentar agora subir também, elevando as coxas. Isso. Você consegue mais um pouquinho? As coxas também? Tá bom, tá bom. Bom é sempre você sentir o limite. Pode voltar. Vamos de novo naquela que nós fizemos, balasana, para relaxar a coluna. Respire. Importante sempre de depois de uma extensão você fazer essa flexão só para dar uma equilibrada aí na extensão que foi feita na coluna. Também temos esta aqui. Essa também é forte, tá? Mas olha só, o plexo cardíaco dele não vai. O glândula timo vai quase sair pela garganta. Aqui também, ó, quadril encaixado, contrai o abdômen, desce com cuidado. Isso, com cuidado. Muito bem. total. É? Mas qual é a medida de cair? De cair. Leva, faz uma leve torçãozinha, leva sua mão lá no tornozelo. Pode até deixar a ponta dos pés apoiados. Como a Camila fez. Camila, não. Era a Carolina? É. Olha, fica mais fácil. Isso. Vou te ajudar aqui. Isso. Contrai o abdômen. Dá mais força e manter. Isso. Volta devagarzinho. Muito bem. Aí voltou, de novo vai lá sobre os joelhos. Apoia sobre as coxas para poder relaxar a coluna. Ter esse cuidado. O cuidado que tem que ter, principalmente com essa ostracem, é tensionar a cervical, tensionar os lombos, tá? Tem que sempre buscar abrir bem assim, deixar espaço. Não fazer isso aqui, ó. A tensão, ela pode criar aí uma certa tensão maior na região cervical. Matsyasana. Isso aqui é a clássica, a gente pode fazer com as duas pernas estendidas. E um detalhe importante é que a cabeça ela fica apoiada, mas não fica, embora se esteja. Ela não fica com a cabeça segurando o peso do corpo. O peso do corpo fica apoiado no cotovelo. É que aí o desenho já está avançado. Então é isso aqui, ó. Vou estar deitado. Eu posso colocar os polegares sobre os glúteos. Os cotovelos ficam bem rentes aqui ao tronco. Cotovelos apoiados. Eu subo, projeto o tórax. Os cotovelos é que estão apoiando. Eu vou só abrir mais a extensão e encostar a cabeça. E aí volta lentamente, solta o pescoço e relaxa. Certo? Ali as pernas estão em lótus, não? Ali estão em Padmasana, lótus. Isso. Assim, aí, né? Isso, projeta bem o tórax lá no lótus. Aí, ó. Mas pode fazer em Padmasana com a mão embaixo do quadril, né? Pode fazer também. Coloca só os polegares, fica mais fácil. Colocada disso, que só. E é mais forte. Isso. Só lembra de não deixar o peso do seu tronco ficar no pescoço. O peso deve ficar lá nos cotovelos. Mais um pouquinho mais, Camila, consegue? Isso. Deixa os pés estendidos, como se fosse tocar lá na frente. Só que, tipo assim, a cabeça está encosta mesmo. Encosta, é. Você encosta a cabeça só para dar o apoio, mas você não solta o peso nela. Eu vou fazer assim. Isso. Aí voltou, você pode até apoiar as mãos aqui, puxar bem o pescoço, alongar e soltar. Nunca tinha feito assim, pode não. Nunca tinha feito de novo. Cabeça e pescoço bem alongado para dar uma relaxadinha. Pode apoiar a cabeça. Isso. Desculpa, agora. Opa, que bom. Amarrar sua parte, é. A outra agora é Supta Virasana. Só que essa também a gente só para saber que existe. Ela é forte. Pode ser feito com ela? É na lateral aqui? É, é na lateral. Eu vou só fazer uma improviso para vocês verem como vocês também podem fazer em casa. Né? A gente vai fazer com algum professor, como for fazer, pode usar um bloquinho. É um bloquinho. Vai sentar com as pernas dos lados. E outra coisa, você vai descer aos poucos. Ó. Primeiro começa aqui só com as mãos e projeta. Você pode até fazer sem bloquinho aí no caso. Só com o apoio das mãos. O cuidado maior aqui é joelhos. Se você tem problema nos joelhos ou no tornozelo, pode manter em Vajrasana. Mantém aqui em Vajrasana. E vai projetar. Só isso aí já está bom, para a gente não sobrecarregar a coluna. Isso. E aí só projeta bem o tórax, deixa os ombros bem abertos. Isso. É, ela dói, né? Não, tem que sentir encaixado. Onde? Tá abriu? Não, não. É, você tem que projetar o tórax para frente e o ombro para trás. Isso aí. E a mão também é o pescoço. É pé que dói. Bem? Pé. É, essa postura também ela não é. Ela é boa, mas o melhor ainda é a anterior, né? O Matsyasana, que é a postura do peixe. Ou essa aqui, Dhanurasana, são melhores ainda do que essa que nós fizemos, tá? Então essa aí é só para vocês saberem que é uma também das posturas de estímulo da glândula tireoide. O legal é ficar no mínimo 5 respirações, 5 a 10 respirações. É, bem longo. Imaginar sempre a respiração do yoga sendo longa, expansiva. Quanto mais tempo, melhor. Essa também é só para vocês saberem. Mas que essa aí é muito... Depois de alguns anos de prática, você vai deixar o pescoço segurar o peso. O braço fica aqui assim. Mas essa aí já. É, a pessoa tem que estar com o trabalho muscular aqui na cervical bem. É perigoso, muito perigoso. Aí na Tarajasana, você pode chegar nesse nível aí que já é o avançado, mas pode fazer isso aqui mesmo. Alguns anos de balé. Você só segurar o seu pé abrindo bem o tórax. Que o objetivo todo desses asanas. Lembra sempre dessa região, tórax, glândula timo, plexo solar, anahata chakra, abrir. Então se você, por exemplo, não tem a síntese, você tem na grade de casa, sei lá, segura a grade lá, ó, e abre, entendeu? Algo que deixa você trabalhar essa abertura. É claro, mas você não pode se machucar. Essa também é muito boa. Essa ela é também, além do trabalho de plexo cardíaco, ela também trabalha bastante o sistema imunológico. Trabalha força. E ela tem um aspecto também como um modelo psicológico. Que é da determinação, da autoconfiança, da força mental, do entusiasmo. Isso que era chamado de Virabhadrasana. Virabhadra foi um guerreiro, um grande guerreiro também, que participou de batalha de Kurukshetra, historicamente, ocorreu há mais de 5 mil anos. Então, essa, o nome desse asana é justamente em homenagem a ele, Virabhadra, o grande guerreiro. E aí ganhou o nome de postura do guerreiro. Então, ela trabalha bastante, é uma postura motivadora, né, para quem está desmotivado. Os passos dela, olha só, o ideal é sempre isso. O pé esquerdo está lá atrás, depois a gente sempre faz com os dois lados. Você mantém a linha central lá do seu tornozelo direito no centro do pé esquerdo. Você mantém o seu ângulo frontal com a perna direita. Vai inalar e estender os braços no alto. As mãos ficam bem vivas, os dedos bem estendidos. E aí, então, na exalação, você flexiona o joelho direito, alinhando o joelho e o tornozelo. Aqui está fazendo com a perna esquerda, mas Olha só a linha do joelho e do tornozelo. Fica bem alinhada, 90 graus. E aí você projeta na inalação. Tenta abrir bem o tórax. Isso, meu caro, você pode trazer seu joelho mais pra cá. Isso. Deixa o pé lá mesmo, só vai isso, descendo. Quanto mais eu tenho, mais o tórax. Não, ainda essa postura não, aqui pro alto mesmo. Isso. Aí pode voltar. E faz outro lado agora, precisa do outro pé, precisa equilibrar. Mantém o ânimo com a perna esquerda. Inala profundo. Exala, flexiona. E sente alongar lá do quadril, abdômen, tórax, se estivesse crescendo para o alto, vai subindo, inalação longa e subindo. Isso, né? Pode até flexionar um pouquinho mais. Isso, deixa a cervura aqui um pouquinho mais. Aí, coloca. Mais fácil não sobrecarregar os joelhos. Está sentindo? E nessa você pode respirar bem profundo mesmo, se fosse explodir os pulmões de prana, de... Ok. Inala e volta. E volta, subindo os braços. E faz respirações. Eu deixei para o final, você vê que se fosse aula de produção de postura, virar uma academia, né? Cansado. Mas deu para entender quais são os asanas? Assim como para o workshop de ansiedade, ainda não foi terminado o vídeo. O professor que está cuidando da edição deve fazer outros vídeos também dos cursos, a gente não conseguiu concluir. A gente vai estar concluindo e enviando para vocês, incluindo o desse workshop. Então a gente vai ter um vídeo mostrando passo a passo de cada um desses asanas, dos pranayamas. Vai estar disponibilizando aí quanto antes para vocês. Aí vai dar para acompanhar também. Vou ficar só na parte de texto e imagens, vocês poderem visualizar isso, acompanhando e conduzindo passo a passo. Aqui nós temos então agora um pranayama que é bom. O Jai. Uma coisa que a gente pode usar também, que não está aí, mas que eu posso indicar para vocês, que é um estímulo da glândula tímpano, que é assim, ó, você coloca a sua mão nessa parte, bem aqui nesse abaulamento. Com a mão direita, você vai dar pequenos toques, com carinho, com amor. E assim, ó, respirando profundo, você vai fazer. Ok. Parece que tem acontecido. Eu sinto sempre um ligamento. Assim. Aqui na região? Sempre. Parece que está fazendo isso aqui. É. Eu senti mais aqui do lado do direito. E falta o pessoal funcionando sempre. Vocês percebem que o que a gente está fazendo nesse toque, você está vibrando a caixa do braço, está vibrando a região da glândula tímpano, ela está sendo estimulada. A energia também que você está colocando aqui, ela está vibrando junto com a glândula. Então, a pessoa que está com uma síndrome, assim, um sintoma forte de depressão, até falta de estímulo, falta de ânimo, fraqueza, ela estimula o sistema imunológico, te levanta. Cansaço, sonolência também, entendeu? Se dá uma estimulada. Então, sentiu que está tipo, tá perdendo a vontade das coisas, está começando a depressão, está começando a fechar seu circo. Inspirando, bem longo. Quanto mais longo eu fizer, melhor. Tá? Isso vai ajudar a dar uma... É como se estivesse quebrando o gelo ali dos modelos mentais, sabe? Quebrando ali a casca. E aí temos esse Ujjayi. O Ujjayi é uma respiração um pouquinho difícil para alguns. Alguns têm dificuldade dele, que é a respiração sonora aqui na garganta, na glote. Você vai puxar... Bom, vai levar a parte posterior da língua lá atrás, para trás, tentando dar uma leve pressão na glote. Seria isso aqui, ó, o movimento. Ó. Só que com a mão fechada. Até o final da língua mesmo. Não dobra, não. Não, não. Você só dá uma deslizada com ela lá pra trás. Incomoda um pouquinho. Ela é boa. Principalmente, lembra dos quadrinhos lá dos três? Tamas, Rajas e Sattva? Ela é boa para tirar de tamas. Ela é uma respiração Rajas. Então ela ajuda a te dar uma despertada, tirar um pouco do estado de torpez. Parece que está se afogando, né? Você bom quando está até uma arrepiada. Para? É, não é tão muito caro para fora. Não. Ela justamente dá a sensação de... É justamente a ansiedade concisa, né? Esse tipo de coisa, talvez não seja fazer voluntariamente. Não. A ansiedade, na verdade, ela já está tá em rajas, né? Ela está em rajas, ela precisa ir para sattva. Então, como vai ser? É a respiração lenta, longa e expansiva. É essa que vai te levar para sattva. Você sai da ansiedade e entra num estado mais equilibrado. Agora, para depressão tem que ser algo que seja em rajas, que é para tirar de tamas. Porque, no geral, a depressão seria o estado tamásico. E aí, no estado tamásico, você tem aqueles três modelos. Mas, basicamente, a gente pensa na depressão como tamas, excesso de tamas. Tá? Ok. Tem outros aqui melhores. Kapalabhati. Esse Kapalabhati também é rajásico. Rajas, ele dá... Ele estimula, ele faz com que o fluxo vital seu circule melhor. Em tamas, a pessoa deprimida, ela perde. A vitalidade, ela vai se esvaindo. E vai aonde será essa vitalidade? Os pensamentos negativos. Eu não consigo, não posso. A energia vai tudo sendo consumida nela. Kapalabhati, então, é isso aqui. Ó. Pode fazer sentado, aqui está como sentado. Vamos fazer sentado, conseguindo a receita. Primeira coisa que nós temos que entender, que vai estimular também para o nosso sistema imunológico, é o trabalho do abdômen. Quando nós inalamos, diferente do que a gente já está habituado a fazer, o abdômen deve se expandir. Imagine o abdômen como uma parte dos pulmões. Os pulmões, quando você inala, ele cresce, não é? Então nós vamos conduzir esse mesmo movimento para o abdômen. Os pulmões crescem, o abdômen também cresce. Na exalação, os pulmões se esvaziam, o abdômen se recolhe. Certo? Esse é o movimento correto para a gente poder, inclusive, trabalhar a ansiedade. Isso é outro detalhe bom para a ansiedade. Se você é ansioso, ou ansiosa, você deita na cama, pode deixar as mãos sobre o abdômen e respira dessa forma. Inala, exala. Vai sentir que em 5 minutos a ansiedade já vai ser reduzida. Bem imediato mesmo. Certo? Então, esse mesmo movimento que é usado para a ansiedade, ele é usado agora para a depressão. Só que num ritmo mais acelerado. Para quem tem hipertensão, problemas cardíacos, labirintite, fazer bem moderado. Isso aí é bom fazer até... No máximo 40 segundos, vai dar mais ou menos uns 10 ciclos respiratórios. 10 a 20 ciclos. É isso aqui, ó. A gente faz um ritmo. Inala e exala com vigor. Você puxa o ar com vigor, solta o ar com vigor. Inala e parou. Isso. Respira um pouco, fecha os olhos, relaxa os ombros, mantenha a coluna ereta. Deu para entender? É um movimento ativo, intenso, vigor na inalação e na exalação. Como eu falei, ele é forte. Até mesmo praticantes mais avançados acabam tendo uma certa tontura, pode cair a pressão. Mas ele é indicado para depressão. Ele é para depressão. Sozinho não é bom fazer, não. Se é bom fazer, se tiver com um professor, alguém junto, tá? As pessoas, então, as pessoas vêm em estado depressivo. Entendeu? Porque ela pode. Essa hiperoxigenação pode dar um sintoma que a pessoa fique. Se for ainda mais bipolar, ela pode ficar irritada, muito irritada e alterar um pouco mais do que a gente pretende. Então, mais do que essa, é recomendado basta. Por que basta? A Bastrika você foca só a exalação com vigor. Exalação é vigorosa, então Bastrika significa fole, movimento do fole, igual sanfona, você fecha, solta o ar. Olha aqui. Também é uma respiração rajas, então ela vai te ativar, ela vai levantar o seu astral, vai ajudar a ativar, reanimar. Lembra que ânima é do latim, né? Não, é do grego. É alma. Ânima, ânimo. Ânima, alma. Vitalidade, vida. Tá ligado com nosso ânimo. E aí o Anahata Chakra, ele é representado por esse símbolozinho aí. Então também, às vezes tem a meditação. Geralmente tem algumas linhas que usam a meditação no, na imagem, no símbolo do Anahata Chakra, para desenvolver essas emoções, desenvolver a compaixão, né? Aí pode usar esse símbolo aí como meditação. Você vai mentalizando, visualiza um pouco, fecha os olhos e traz ele para a mente, fica mentalizando. Aí volta a olhar, registrar, memorizar e trazer para a mente, ficar trabalhando essa mentalização. Essa imagem, ela, né, a estrutura, você pode observar que isso é tudo uma estrutura bem geométrica, uma estrutura equilibrada, ela traz também para o equilíbrio, ela traz para o equilíbrio mental, inclusive forma vários desenhos geométricos internamente, as pétalas e a combinação de cores também. Tudo isso ajuda esse trabalho para a depressão. É o VVY, que é a escola de formação, e o Yoga Culture, que é o site nosso. É, convido vocês a visitarem. Lá tem artigos, tem curso que a gente oferece. E a gente está abrindo um canal novo agora no site, que é uma maneira talvez um pouco inovada de oferecer aulas de yoga, que é online. Eu estava oferecendo isso a partir de novembro, condução de meditação e aulas direcionadas. Só que diferente de você ir, né, no YouTube pegar uma aula, uma condução de aula e acompanhar. A gente está desenvolvendo todo um processo, um método para conhecer a pessoa. Você vai atender uma pessoa que mora lá na Bahia, né? E aí você vai ter que conhecer essa pessoa. Então tem todo um processo de anamnese, avaliação, entrevista com essa pessoa, conhecer bem, um período para montar a série personalizada para ela, depois uma preparação de vídeos de orientação de como vai ser a aula, de que ela vai ter que estar trabalhando, de quais asanas ela vai trabalhar, para ela já ir preparando, e aí depois são agendadas as aulas online, ao vivo, com a condução ao vivo, a pessoa já tem a preparação. condição de meditação ou de postura, e o trabalho todo é feito com relatório. A gente vai toda semana preparando, vendo como está sendo, qual está sendo o resultado, o que você está percebendo, para estar sempre fazendo um ajuste na série de acordo com as necessidades do aluno. É, e aí tem uma opção que é aula mesmo para quem já pratica, que só quer realmente fazer uma prática, não tem tempo, faz em casa. Tem uma outra opção que é para uma abordagem mais terapêutica mesmo, principalmente para a questão de saúde mental, onde é mais focado na meditação, na condução meditativa, com o uso de binaural também, que é aquele somzinho que a gente falou sobre a ansiedade, né? Um som que você trabalha as vibrações das ondas mentais, dos frequência cerebral, trazendo, né, para o objetivo, se é ansiedade, reduzir a ansiedade, se é depressão, é aumentar essa vibração dos hertz cerebrais, e a condução, toda uma condução também personalizada para a necessidade da pessoa e ao vivo. A gente se Skype, tem algumas ferramentas que a gente vai estar usando nisso. E a outra opção que já é para um outro meio, que é para corporações também. Parada do dia, vai todo mundo para uma sala, tem ali a TV, a gente faz a transmissão ao vivo, a condução também de meditação, respiração, mindfulness, de acordo com a necessidade mesmo do local. Então isso para tentar até melhorar mesmo, né, a condição, às vezes a pessoa mora num local que não tem a escola, trabalha, não tem tempo e tal, vai coordenando isso. Depois fica com todo um arquivo, né, acesso no site para poder ver os arquivos da série dela, para estar vendo os vídeos, acompanhando, fica registrado os podcasts também com as conduções meditativas, que ela pode baixar no celular, vai para o trânsito, vai se concentrando na meditação, você não pode dormir no volante, por exemplo, para estar ajudando nesse equilíbrio. Então, algo que é importante. Isso vai começar em novembro? É, essas aulas a gente vai começar em novembro. Mas aí você tem que conhecer o aluno. Sim. Tem uma pessoa que mora em São Paulo, deve ser que vem ao Rio. Não, a gente fazia tudo pelo Skype. Tudo pelo Skype. É, faz entrevista pelo Skype, vai ter uma ficha da amnésia que a pessoa vai preencher para a gente conhecer. Aí marca uma entrevista pelo Skype. Aí dessa entrevista a gente faz uma avaliação também com a pessoa, à distância, né? E aí, disso que a gente prepara, uma semana para a gente preparar o material para o aluno, envia os vídeos para as pessoas preparar, na terceira semana que começam as aulas mesmo. Ela vai ter toda uma preparação para isso. Já a parte meditativa é mais tranquila. É a anamnese, é a entrevista, avaliação, preparação da série, em uma semana ela já está recebendo a condução meditativa. Alguma dúvida? Ou todos? Sim, vou mandar isso, vou mandar também. Vou mandar para vocês também esse artigo, que é bem interessante, que nós tivemos no gráfico, na apresentação, somente esse gráfico aqui. Eu vou estar mandando em PDF para vocês. Assim, foi o artigo mais interessante que eu achei, esse aqui é de 2015. E ele vai tratar, aliás, 2015 é um outro que é yoga para crianças, ansiedade infantil, que eu posso também passar se vocês tiverem interesse. Vou passar então, esse aqui eu confundi, mas é de 2013, mas é super atual. É muito interessante assim, as constatações que eles tiveram, né, com a aplicação do yoga, dentro de uma análise bem clara mesmo, tem um quadro bem interessante que ele vai detalhar também o que cada método de yoga trouxe de resultado. Para a depressão, principalmente a depressão. E vale a pena. Vou mandar esses dois artigos, vou mandar também essa apresentação e mando também para vocês a apresentação da ansiedade. Tá? Que acho que ela complementa legal essa parte de hoje. E, assim, para o dia a dia, você recomenda quanto tempo você está sentindo? E para outro dia não toma muito tempo. Sim. É, no seu caso é ansiedade, não? É os dois, né? Sim. Aí, assim, você recomenda que fazer a saudação ao sol de manhã cedo? Todo dia. Você sente cansaço? Eu sinto muito sono. Sono, né? Então pode fazer o suri na mascara. Se fosse só ansiedade, você não precisa fazer o suri. Mas se tem a tamas está de alguma forma atuando, aí é bom fazer o Surya Namaskar. Faz a série do Surya Namaskar. E naquela série, lembra que tem no final 15 minutos de prática de respiração lenta, longa, profunda. Passei, não? Vou te passar de novamente, então. Nessa série aqui de depressão, acabei não fazendo uma proposta de prática para vocês. Eu posso até acrescentar isso e mandar depois, né, nessa mesma apresentação finalzinha, eu mando assim como eu fiz para a ansiedade. Para a depressão, o ideal seria ali ter pelo menos a prática de alguns desses asanas. Eu até fico à disposição, quem quiser dar continuidade, eu quero fazer essa série, mas eu não sei da minha limitação. A gente estiver com um quadro depressivo. A gente faz uma anamnese e eu passo para vocês quais desses asanas seriam mais indicados. Ou se você, sinto que esse aqui para mim não está tranquilo, eu não forço minha coluna. Pode fazer. Fazer, como eu falei, de 7 a 10 respirações em cada um desses asanas. E fazer a série de pranayamas, pelo menos 10 a 20 ciclos. Isso diariamente. Diariamente. Faz tudo assim. Pode fazer uma série de manhã, à tarde, à noite. O ideal é você ter pela manhã, já preparar o seu dia. Uma prática pela manhã, que pelo menos de 30 minutos, se for essa série simples e direcionada. É só um complemento para tentar equilibrar o quadro que você está, no caso. Mas, tendo possibilidade de fazer ao longo do dia, também é melhor. Agora, aqui só um modelo, tá? Não é nenhuma prescrição, não. É só um modelo para vocês saberem o que é trabalhado. De repente, vocês podem pegar um desses casos, se vocês sentirem que tem mais facilidade, e fazer 15 minutos, faz 2 minutos, para, volta mais 2, até completar 16 minutos. Aí pega mais 15 minutos só de respiração. Vê qual dessas respirações fica mais fácil para você e faz. Se for o Bástrica, esse quadro aqui é para ansiedade, não faz mais do que 1 minuto. Faz ela. 1 minuto, para 1 minuto, volta. Mais 1 minuto, parou, mais 1 minutinho, volta. Entende? Diferente do que foi para a ansiedade. Na ansiedade você fica, se puder 15 minutos só respirando lento, longo e profundo, melhor. Mas para a depressão não. A depressão é um negócio que faz ela. Assim, você vai construindo. Assim como nós fizemos no início, a construção do desenho, para a depressão nós também temos que construir. Para a ansiedade a gente tem que desconstruir, certo? Você vai desconstruir, expandir o seu tempo respiratório. Para a depressão você tem que construir. Então, partes por partes. Vai construindo um pouquinho, um pouquinho. 1 minuto de respiração, descansa 1 minuto. Mais 1 minuto, descansa 1 minuto. 16 minutos completos, fica assim. Vocês querem completar esse desenho bacana? Estão bacana isso aí, lindo. Você pode mandar depois pra gente? Escanear para vocês. É legal. Nós fizemos aqui no início, cada um complementou com um traço, foi esse desenho que a gente viu depois. Para complementar mais um pouco isso. Querem passar? Vou passar de novo, de repente faz agora sentido oposto. Agora volta o desenho. Você não tinha feito. Então você vai fazer um traço. Aqui cada um fez um traço. Você vai pegar algum, tipo, imaginando que está nesse desenho e tentar fazer um traço. Agora a gente pode tentar realmente concluir o desenho. É só um traço. Era legal tirar uma foto antes, né? Quer que eu tire? Você pode ser. Quer que eu tire filmando? Eu tenho que... Legal, então. Foi um prazer. Obrigado pela presença. Deixa o e-mail, né? Eu estou com o seu primeiro traço. Você não tá, a gente fica em contato. Qualquer dúvida, tá? Vou mandar o material. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. A gente pode perguntar. Tem alguém que tem um estende de carro que vai passar pela Gávea? Eu vou pegar o Uber, vou te mandar. Então, olha aqui, tem... Você está indo para onde? Eu posso para a Gávea, que podemos chamar um. Porque tem elas duas também que vão atravessar a ponte. Ah, é? Aham. A gente deixou o carro na Cinelândia. Aí a gente vai para lá pro centro, pegou o carro, sabe? Quem mais? Para todo mundo. Carolina? Camila? Não, se bem que. Eu não, esqueci. Eu vou ter que fazer uma coisa antes. Eu vou agora. Beijo. Quem não fez? Legal, e não termina por aqui não. Assim que tiverem prontos os vídeos, eu vou passar o link para vocês. E o material também, essa caneta de quem é? O material também da apresentação e os artigos. E quem não pegou meu contato? Se não, aí tem meu e-mail, tem o telefone, qualquer coisa vocês podem entrar em contato, tá? Ah, o que eu posso fazer aí, tal? Sentindo isso? De repente, um asana que você vai fazer, uma respiração que você vai fazer, já pode trazer um resultado. Você tem valores? Formação? Ah, da formação tem. Está sendo divulgado. Posso passar por e-mail. Tá. Porque agora de cabeça também não tem, tem alguns planos. Você pode passar para mim também? Passo. Também para vocês. Já te mandei, mas já fiz o desenho. Ah, legal. Aí eu compartilho com todos, então. Como vai ser o próximo? Muito. Olha, agora vamos ver. Tem mais uma assinada. Ah, legal. Obrigado. Pode, de repente, até fazer uns...